Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 29 de agosto, em primeira discussão, o projeto de lei que fará com que bancos e administradoras de cartão de crédito passem a oferecer extratos, faturas e comprovantes em alfabeto Braille para clientes com deficiência visual. O texto, de número 65 de 2011, é do deputado Vaguinho, do PRTB. O projeto volta à pauta para a segunda discussão. Reportagem, Ronaldo Ribeiro.